José Francisco, hoje assinala-se o Dia Mundial do Turismo. Como é que avalia este setor neste dia em Oliveira do Hospital? A avaliação que tem que ser feita é francamente positiva. Em duas vertentes essenciais. Na área da criação de novos equipamentos turísticos, entenda-se alojamento turístico. Hoje a Oliveira do Hospital está muito mais bem servida no segmento de luxo, portanto, alojamento luxo, ao nível da hotelaria, ao nível de espaços que oferecem mais do que alojamento, spas, tratamentos termais, turismo de natureza. E também há um outro aspecto importante, que é no aspecto da promoção. Ou seja, hoje a Oliveira do Hospital tem mais locais de qualidade onde dormir, em vários domínios, desde o alojamento local até alojamento de 5 estrelas, e Oliveira do Hospital hoje tem mais notoriedade, mais projeção, é mais reconhecida como um espaço turístico a visitar. E tem acolhido também, tem recebido, por isso, mais visitantes? É óbvio, são evidentes dois indicadores. O número de visitantes, particularmente estrangeiros, que procura Oliveira do Hospital. Eu posso dizer com conhecimento de causa que no caso particular da Aldeia das 10, este ano estava cheia de estrangeiros, holandeses, que é tradicional, mas também muitos ingleses, muitos belgas, que também é tradicional, mas alemães. Alemães que, curiosamente, são daqueles que mais procura o turismo de natureza, em que a Oliveira do Hospital se tem vindo a posicionar, eu diria, nos últimos 5 anos. Obviamente que a integração da rede das aldeias de xisto deu uma grande notoriedade, uma grande visibilidade à Aldeia das 10 e também à Oliveira do Hospital. Ou seja, integrámos-nos na maior rede de promoção de turismo de interior. A integração recente, portanto, nas aldeias de montanha, é turismo de natureza, é turismo de áreas protegidas, é turismo de experiência. Vai Oliveira do Hospital, soube aproveitar, negociou, integrou-se. Hoje ganhamos visibilidade em termos desse grande portento que é a Serra da Estrela. Portanto, eu acho que hoje o setor do turismo é apelativo e foram alcançados os resultados que medimos quando fizemos o seminário com especialistas nacionais há precisamente 4 anos atrás, quando fizemos aquele seminário com o Turismo de Portugal, com o Turismo do Centro e com várias consultoras sobre financiamento da atividade turística. Os resultados estão aí, norteados pelo objetivo de criar mais alojamento turístico, dar mais condições aos privados para concretizar esses investimentos turísticos. Hoje chegamos à conclusão de que temos mais condições de acolhimento de turistas nos vários segmentos, desde os 5 estrelas até o alojamento local, e conseguimos dar um grande passo, que é o reconhecimento da Oliveira do Hospital como local de procura, eu diria, como destino turístico. Tem noção do número de dormidas nos vários espaços do concelho? Certamente ainda não é possível contabilizar pelo menos as duas novas unidades? Aumentou, temos conversado informalmente com os vários operadores. Houve um aumento, todos referem que genericamente este foi o melhor ano de vários anos em termos de atividade turística, sejam dormidas, seja restauração, que é outro setor que teve resultados bastante positivos este verão, não só o alojamento, a restauração, e foi evidente, portanto, a ocupação de tudo que seja restauração, também nos vários segmentos, desde os restaurantes mais qualificados até aos restaurantes mais típicos. Portanto, os restaurantes no Conselho de Oliveira do Hospital estavam cheios, com boas taxas de ocupação, o alojamento está com boas taxas de ocupação, mas não nos resignamos a esta simples análise de sensibilidade. Estamos neste momento a preparar um inquérito aos operadores turísticos para fazermos uma avaliação comparativa do que foi a atividade turística em 2016 comparativamente com 2015 e 2014. E, naturalmente, fazer uma análise sobre, digamos, a expressão, digamos, do crescimento turístico em Oliveira do Hospital em 2016. Perguntava-lhe a propósito da cidade, do hotel da cidade, porque de facto o Oliveira do Hospital está melhor no que respeita a alojamento, no entanto continua a faltar o hotel na cidade. Exatamente, essa é uma pecha, é uma pecha que existe na cidade, é um ponto fraco que existe na cidade e temos que o ultrapassar. Temos que perceber o seguinte, eu estava há pouco a fazer uma avaliação muito positiva sobre o salto que o turismo em Oliveira do Hospital deu nestes 5, 6 anos, um salto que ninguém poderá negar, de facto. Agora, temos que dar um reconhecimento a quem o merece. E o município reconhece que este grande salto, em grande medida, foi feito por investimento privado, por operadores privados. Cabe ao município integrar os operadores privados em marcas, em redes de divulgação nacional e internacional, e cabe ao município investir na promoção do Conselho de Oliveira do Hospital, em termos regionais, em termos nacionais e também internacionais. Eu posso dizer que, por exemplo, Oliveira do Hospital hoje promove-se na Holanda, através do Oliveira do Hospital, a Friendly Municipality, em Utrecht. Portanto, há 3 anos consecutivos que vamos à feira de imigração na Holanda, e isso traz, naturalmente, muita gente ao Oliveira do Hospital. Agora, os méritos do investimento na área do turismo são claramente dos privados, dos empresários, que olharam para a atividade turística como uma oportunidade de investimento, como uma oportunidade de gerar mais salias, de gerar riqueza. De igual modo, a resolução do problema do hotel na cidade de Oliveira do Hospital, como disse, que é uma urgência, portanto isso dependerá da iniciativa de privados. O hotel não é da Câmara Municipal, o hotel é de uma empresa privada e, portanto, aquilo que sabemos é que há, e temos acompanhado a empresa operadora no setor turístico, portanto o projeto estará em fase de conclusão, está em fase também de negociação no âmbito do presente quadro comunitário de apoio, a possibilidade do seu financiamento. Portanto, vamos, o município de Oliveira do Hospital agirá relativamente à unidade hoteleira da cidade como agiu em relação a outros operadores turísticos privados que desenvolveram os seus alojamentos turísticos, seja no turismo em espaço rural, sejam empreendimentos turísticos de outra monta, no segmento de luxo, nos segmentos mais exigentes. Vamos continuar a dar apoio técnico e a acompanhar os investidores privados nas reuniões com o turismo do centro, nas reuniões com o turismo de Portugal. Faremos as viagens que forem necessárias e marcaremos as reuniões que forem necessárias, junto também, seja da CCDR, seja dos vários programas operacionais para efeitos de financiamento, e naturalmente o município, para além deste apoio técnico e apoio político aos investidores privados, naturalmente continuará a investir na melhoria da qualidade das nossas aldeias, na melhoria de alguns locais de fruição, miradores, praias fluviais e, naturalmente, num setor-chave, que é a promoção externa. E isso faz-se através do grande evento marca da Oliveira do Hospital, que é a Feira do Queijo. Isso faz-se através da Expo H, que é colocar a Oliveira do Hospital na mira dos operadores turísticos exteriores, naqueles que procuram a Oliveira do Hospital. Ou seja, é transformar a Oliveira do Hospital numa cidade conhecida, reconhecida, e fazermos por vincar junto de quem vai descobrindo a Oliveira do Hospital, que há cá locais ótimos para dormir, há percursos pedestres, percursos turísticos, há turismo de natureza, há turismo na montanha. Para concluirmos, este dia também está a ser assinalado hoje em Oliveira do Hospital, de que forma? Pode explicar? Sim, este é mais um exemplo. De facto, hoje é o Dia Mundial do Turismo, está consagrado assim, e Oliveira do Hospital não perde, o município de Oliveira do Hospital não perde a oportunidade para marcar, para marcar na sua agenda a promoção do Conselho usando o Dia Mundial do Turismo, que este ano foi dedicado ao turismo acessível, ao turismo para todos, que é um segmento que tem vindo também a crescer, o turismo acessível, o turismo para todos, o turismo para pessoas portadoras de deficiência, para pessoas com algumas fragilidades. E, de facto, aqui Oliveira do Hospital também soube aliar-se a estas comemorações nacionais, por desafio do turismo do centro de Portugal, e fizemos uma visita guiada ao Conselho de Oliveira do Hospital. Isto é mais uma oportunidade de divulgar Oliveira do Hospital como turismo, como um espaço de turismo para todos, como um espaço de turismo acessível. Quero dizer isto, é a opção da Câmara Municipal, estamos claramente norteados por esse ponto. Oliveira do Hospital quer agarrar todas as oportunidades, o município de Oliveira do Hospital quer agarrar todas as oportunidades se mostrar, para dar visibilidade, seja em termos regionais, seja na Bolsa de Turismo de Lisboa, seja através de eventos, seja através de Death Merits. É importante dar a conhecer a Oliveira do Hospital e fazer um convite assente no melhor, no que de melhor cá temos. Que é, muito bem. O meu convite é simples, é venha e descubra Oliveira do Hospital. É esse, tem sido este o nosso objetivo, e é aqui que é por aqui que nos norteamos, e acho que a bem do investimento privado, porque estamos a falar de negócio, mas também a bem das receitas que entram no Conselho de Oliveira do Hospital, temos conseguido cumprir também esse nosso compromisso e esse nosso objetivo. Muito Eu bem. Acho que os operadores turísticos de Oliveira do Hospital, os operadores turísticos de Oliveira do Hospital, particularmente os privados, estão de parabéns pelo trabalho que têm vindo a fazer. E tenho que o dizer aqui, porque tenho dito várias vezes também publicamente, o município de Oliveira do Hospital quer ser um aliado, quer ser um colaborador ativo, quer ser um parceiro de todos os privados que queiram desenvolver operações turísticas, queiram desenvolver empreendimentos turísticos no Conselho de Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital tem participado na discussão da Estratégia Nacional de Turismo Portugal 2027, ou seja, já está a trabalhar há 10 anos, e Oliveira do Hospital, aquilo que tem a sua mensagem é esta. O turismo é um setor que vai continuar a crescer, e particularmente o turismo de interior, o turismo de natureza, é um turismo que vai continuar a ter grande procura. As pessoas, quem tem poder de compra, quem tem uma vida agitada, vai continuar a querer desfrutar de espaços naturais, de relaxamento, em contacto com a natureza, um turismo de autenticidade, em espaços naturais bem preservados. Esse é o nosso caminho, e é por aí que vamos continuar a caminhar. É deixar através dos microfones da Rádio Boa Nova o convite a vir e visitar Oliveira do Hospital. Há tanta coisa para ver.